208 decola 27, controle agora em 1, 19.35, bom voo. 1935, obrigado senhor, bom dia. Controle Salvador, muito bom dia, é o Azul 4208, decolou na sua escuta. Azul 4208, contato radar, suba para o nível 370 na saída Pouca. Contato radar, acendendo agora 370 na Pouca, 4208. Controle Salvador, bom dia, objeto 5826 com informação Juliette, pois é. Bom dia, objeto 5826, acione identificação. Desça via chegada a Mari para 2.000 pés, o QNH 1.0 no 5. Via Mari até no 5, no 0 no 5, foi também. 1935, que é o controle 522, transponder do 1435 da Rússia. Cruzamento correto, confirmando o portão 07. Afirmativo. Sim, sim, portão 07, chama pronto, pushback, saneamento, gol no 435. Chamará pronto no 7, no 435. Acelerando 2223, Salvador Ground. Please confirm after Arbor will we fly direct to Vitória da Conquista or LF transition? Arbor fly direct to Vitória da Conquista, acelerando 2223. After Arbor fly direct to Vitória da Conquista, thank you very much. Trip 5217, aviso ao com o tráfego da American, vai reiniciar o táxi. Afirmativo, remoto 1-2, Trip 5217. Remoto 1-2, sim. Controle Salvador, o Sancero 2733, Juliette. Bom dia. Sancero 2733, acione identificação, está em contato radar 28 milhas para posição ITAP, foi para o ITAP, QNH 1015, reporte no ponto e da descida. Controle de ITAP 1015 para ideal, o 2733. E segue conforme a rota do plano de voo. Controle em 1.9.35 e aciona 5521 no transponder. Confirma a saída, por gentileza. Arbor, Alfa Romeo, Bravo, Oscar Romeo, após boa posição, Elefa, Eco, Lima, Eco, Foxtrot, Alfa. Autorizado 360, Guarulhos, decola até 1-0 com curva direita, saída Arbor, Elefa. Controle 19.35, pela uniforme do 1-2-1. Transponder 5521, gol 1923 na posição 06. Protejamento correto, portal 612, chama pronto, pushback saneamento, gol 1923. Chamará para o pushback saneamento, gol 1923. Ground, boarding 35345, now we are proceeding to Vitória, and requesting 16, information to the address 213. Conforme trip 5345, Vitória, flight level 380, are you ready to copy? That's correct, trip 5345, ready to copy, go ahead. Trip 5345, cleared to Vitória, Sierra Bravo Vitor Tango, flight level 380, runway takeoff, runway 10, and right turn after takeoff, Dael, departure, Delta, Alpha, Eco, Lima, departure, after Leda position, Lima Echo Delta Alpha position, after EUD positions, Echo Uniform Delta Echo Sierra position, after via Upper Zulu 44. Salvador departure frequency 119.35 and squawk code 5515, CP 5345. Here to Victoria, flight level 380, and via Upper Zulu 44, and departure runway 10 turn right, interceptor dial procedures, departure, then Leda, and then Eld intersection, and frequency departure 119.35, and call 551-55345. Clip 5345, read back correct, report red for setup and push, remote 13. I call you on 5345. Pelican 980, airborne at 34, call now for the departure 119.35. Have a nice trip, sir. Thank you, 119.35, American 980. Bom dia, informação Juliette. Bom dia, Azul 4298, acione identificação desse avião chegada a Mari para o nível 060 QNH 10115, reduza para 2509. Gente, identificou Azul 4298, descendo na Mari via chegada para 6 no teste, ajuste no 0 no 5, está reduzindo para 2509, Azul 4298. 4208, está cruzando 150. 08, chame Centro Recife em 126.85, alterno 133.65. 2.85, 133.65. Obrigado, bom dia. Bom dia. Salvador, American 980, with you passing 4000 for flight level 410. Good morning, American 980, radar contact climb to flight level 410, Puka departure. Climb 410, Puka departure, request to fly direct Puka. You clear to fly direct Jam intersection. Correct Jamo, American 980, thank you. Objeto 5826, autorizado final, ILS X-Ray, pistão no zero, reporte estabilizado no localizador. Autorizado, ILS, reporte estabilizado 5826. Salvador, bom dia, TAM 3663, ciente da informação Júlia, para Guarulhos, nível 340. Confirmando, foi o TAM 3663, Guarulhos 340. 3663, Guarulhos 340. Ciente autorizado Guarulhos, nível 340, decola da 10, curva direita, no perfil da saída da AEL, Leda, após posição Bridge, Bravo Romeu, Índia Delta Eco, quando intercepta o perfil 44, que segue conforme a rota do plano. O controle em 119.35 e aciona 5525 no transponder. Autorizado para o TAM 3663, Guarulhos, no nível 340, na pista 10, com curva direita, saída da EL, até Leda, posição Bridge, 67 do Lu 44, 5525 no transponder, controle 119.35. TAM 3663, apenas confirmando após a posição Leda, voa a posição Eudes. Eco Uniforme Delta Eco Sierra para interceptar o Pesulo 44. TAM Dael, Leda após Leda, Eudes, para o Pesulo 44. TAM 3663. TAM 3663, cotejamento correto, confirma o portão? Portão 02. Ciente no 02, chama pronto para o pushback de treinamento, TAM 3663, o ajuste no 095. Ajuste 015, vai chamar tudo pronto, 3663. Salvador, Alfa Palma, Mike Tango, uma faixa de carga para baixar de estacionamento. Mike Tango, Juliette, no pátio 3, autorizado, chama táxi. Autorizado, chama táxi, chama para o táxi, Mike Tango, Juliette. and red 2 push back and start up 5-3-1-5-5-3-4-5. TP 5-3-4-5, 1-3 remote, please start up and push, report ready for taxi. Calling for taxi, 5-3-5-3-4-5. Salvador Ron, Passager 2223, position 14 to push back startup. Passager 2223, number 2 in the sector, stand by please. Stand by 2223. And ground 5-3-4-5, we are waiting more 3 minutes. Okay, TP 5-3-4-5, so Passager 2223, clear start up and push, report ready for taxi. Clear to push back. O Channel 6211, a transmissão saiu intercortada. O senhor poderia confirmar os dados, por gentileza? Sem POB, uma centena. 4 horas de autonomia, altera com vista para o táxi. Gente, o táxi autorizado via Indy Alpha até o ponto de espera da 10, no ponto de espera da torre em 118 decimal meia dúzia, o ajuste no 05, bom voo, Oceaner 62 no 1. Indy Alpha, ponto de espera 26, obrigado, bom dia. A 298, desça para o nível 050 e reduza para 2209. 050 nível 220 é a velocidade, passa 0-4293. Série 2733 autorizado, final ILS X-Way, pistão no 0, reporte estabilizar no localizador. Autorizado, procedimento ILS X-Way, portaria estabilizado 2733. 435, por gentileza, aguarde, nós temos o Embraer da passaria do Jair iniciando na remota no 4. E após, temos o Embraer da Trip aguardando para iniciar na remota no 3. Ok, o senhor será o terceiro no, neste setor. Por gentileza, aguarde, não me escuta. Você escuta no 435. Chame Torre Salvador em 1 no 8 decimal 6. 18-6, até daqui a pouco. Até. Salvador, bom dia, Xené, 3-2-1-1, condições de alinhar e decolar sem parada, confia. Estimativo. Autorizado a alinhar e decolar sem parada, ao vento 060 graus com 07 nós, a Xené 6219. Alinha, decolar sem Salvador, bom dia, Objeto 5826, abaixado de recado final. Webjet 5826, bom dia, continua a aproximação, já avistado. Airbus da Avianca, prestes a iniciar a rolagem da 1-0, aguarda a pista livre, 5826. Guardando a pista livre, 5826. Para sequenciamento, curva esquerda para 0-0, limite localizador, desça para 3.000 pés, o Kennedy 0-5. Esquerda 0-0, limitado pelo LOC, descendo para 3.000, quando 0-5, azul 4-2 na meta. Controle o 4298 voltando. Prossiga azul 4298. Pode ser pro 020, tem uma formação aqui à nossa esquerda. Prezado, pro 020, azul 4298. 020 de pro, 4298. Papa Romeo Mike Tango Juliette, está pronto para o ataque, está com 4 a bordo, autonomia de 3 horas e 38, alterna Belém. Papa Romeo Mike Tango Juliette, táxi autorizado via parte principal, táxi Índia Alfa até o ponto de espera da 1-0, no ponto de espera Torre 1, no outro decimal meia dúzia, o ajuste 1-0-5, bom voo. Táxi Apatio, Índia Alfa, o lá chama Torre 186, o Mike Tango Juliette, uma boa. Salvador Rock, passageiro 2239 on board. Alternative Salvador, 4 hours, 2-6. Area 2223, taxi via Man Naples after taxiway India until hold point runway 10, hold point tower 118.6, Q181015, have a good flight, sir. Man. Bound to until runway hold short. India until runway 10. There 118.6. QNH 1015. Have a nice day. Suba para o nível 360, cruzador 2000 pés autorizado pro de líder. Cruzando 2000 pés pro de líder, o Xené 62, um ano. A gentileza, me escuta, aguarde. Aguardando o gol 1923. Trip 5345, Salvador, ground. Oi, Salvador, muito bom dia. O Papa Romeo Mike Tango Juliette, ponto de espera da 1-0, pronto. Mike Tango Juliette, bom dia. Autorizado a alinhar e manter cabeceira 1-0. Autorizado a alinhar e manter o Mike Tango Juliette. Yes, we are starting 3-5-3-4-5, push. Ok, clear to start up and push, report ready for taxi, trip 5-3-4-5. Salvador, bom dia, Xanair 6225, gentileza, informação de Juliette para Brasília. Xanair 6225, Brasília 320, por gentileza, um minutinho para a cópia. Informação em curso a Juliette, vou apenas coordenar com o centro a saída, ok? Um minutinho, por gentileza. Ok, na sua escuta, 6225. Salve, Salvador, M5-2000 livrou. X-Way pista 1-0, reporte estabilizado no localizador. Para 2000, reporte estabilizado no localizador, 4-2-0. Via Alfa Juliette, posição 04, agilizando na medida do possível, por gentileza. Alfa Juliette, agilizando, 5-2-0. Solo Fran 3663, posição 02 para o pushback e acionamento. Fran 3663, por gentileza, aguarde na minha escuta. Aguardo na sua escuta. Salvador Tower, passarei do 2223, hold short, runway 10. Passarei do 2223, maintain hold point runway 10, do it to traffic on final runway 10. 2223, maintain. Salvador, Xané 6211, vai cruzando 090, pode variar de São Bridge. Aguarde o Xané 6211. Escuta. Papa Romeo Mike Tango Juliette decola aos 47, chama agora o controle em 1-19-35, confirmando o transponder 5437. Torre Salvador Azul 4298, a aproximação final é RS X-Way. Mike Tango Juliette, copiou. Alguma previsão para 1923 inicial pushback, Salvo? 1923 está aguardando para iniciar o push devido a um Embraer da Trip que está iniciando agora na remoto no 3. E após já temos um Boeing da companhia aguardando no 07 para iniciar, ok? O senhor será o terceiro no setor. Por gentileza, aguarde na missão. Obrigado. Força aérea 2733, livre pouso na 10, vento 070 graus com 0,6 dúzia de nós. Livre pouso, pista 02733. Olha, Salvador, Papa Romeo, Mike Tango Juliette, decolou, perfil da MOM. Papa Romeo, Mike Tango Juliette, contato radar, suba para nível 280, saída Momo e troca o código transponder, desconsidera, agora 5437, Mike Tango Juliette. 5437, Tango Juliette. Sem interferir. 63, obrigado. No 435, prossiga. A gente já seria o número 1 agora. Afirmativo, só estamos aguardando a Embraer da Trip iniciar o push a retaguarda, ok? Cadillac to taxi 5345, people on board 3880, 2 hours 50 minutes on the apron. Trip 5345, please taxi via Main Apron after taxiway India and Alpha to hold point 1A10, hold point tower 118.6, 1H1015, trip 5345. 1015 heading and please taxi via India and Alpha to hold point 1A10 and red 1186 with mark map. Trip 5345, just confirm the people on board. 38, 35, 345. Ok, 38. 1435, após a passagem do Embraer da Trip, autorizado. Inspecionamento, chama táxi no 07. Autorizado após o Trip, chama táxi no 435. Só mais um instante, é o segundo para a cópia. Vamos copiar apenas o Fork Sem da Oceaner e após estarei copiando, ok? Azul 42 alerta. Cópia. Autorizado Brasília, nível 320. Decola da 10, curva esquerda, no perfil da saída Momo, após a posição Cogibo, Kilo, Oscar, Golf, Bravo, Uniforme, e após a posição Nitsa, e após conforme a rota do plano. Controle em 199.35 e aciona 5534 no transfone. Eu, Chanel 6225, autorizado Brasília, nível 320, decolando a pista 10, controle esquerda, na saída Momo, após Momo, código Nitsa, e após conforme rota, controle 199.35, transfone 5534. Protegimento correto, portão 01, não chama pronto para o inspecionamento, Chanel 6225. Vai chamar 6225. Então, Salvador, hoje é 6312, autorização Recife 390. O Chanel 6312 Recife, eu tenho pré-aprovado 350. Se eu copio, eu aguardo a coordenação. Pronto, bora 350. Gente, um minutinho, por gentileza, é o número 2 para a cópia. Prepare a PUCA, transição Aracaju, aguardando. PUCA Aracaju, aguarda, Chanel 6312. O Mike é cumprido, sofreu um copo? Na Alfa. O azul 4298, táxi Alfa, e mantém a posição antes do táxi Juliette, aguardando para ingresso. Manterá antes da Juliette, 4290. Mike Eco Vitor, pronto, cópia. Autorizado Manati, 1.000 pés, decolagem da 17, curva direita, via corredor Axé, controle em 119.35, a torre em 118.6, dúzia, e aciona 0115 no transponder. Decolagem, o cotejamento correto, confirmando parte 4 do POB. 07, no pátio 4, chama a torre 1 no norte, decimal 6, 12, para o acionamento, táxi de decolagem, bom voo, Mike F. Vitor. Mike F. Vitor, bom dia, livre acionar no pátio 4, chama pronto para o táxi. Passareiro 2223, airborne at 53, call now Salvador departure 119.35, have a nice trip. 119.35, Salvador control, have a nice day. 4298, por gentileza mantenha a posição em seu táxi 3 Juliette, estamos apenas aguardando o Boeing da Gol iniciar o táxi, ok? Gente, 4298. Para o táxi, o Gol 1435, PAB 75, 12h30, alterna Aracaju. 1435, táxi autorizado via pátio principal, táxi foi Indy Alpha até o ponto de espera da 10, no ponto de espera torre 118, decimal 612, o ajuste no 0, 15, bom voo. 20 táxi, pátio Indy Alpha, 286 na torre 1435 da Gol. O Gol 1923 na escuta do solo. Positivo. Por gentileza, vai passar a retaguarda, o Embraer da Azul, e vai partir até o 08. Após a passagem do mesmo, está autorizado para o pushback acionamento no 612, chama táxi, o Gol 1923. Gente, Gol 1923. O Azul 4298, após a passagem do Boeing da Gol, ingressa Juliette para a posição 08, agilizando por gentileza na medida do possível. Gente, após a passagem da nave da Gol, prossegue para o 8429. Salvador, Oceaner 6225 para pushback acionamento, posição 1. Oceaner 6225, neste setor o senhor será o segundo, por gentileza me escuta. Dentro de alguns instantes vamos autorizar o Airbus da TANO 02, ok? Fiquei aguardando na sua escuta, 6225. Paulo Salvador, muito bom dia, o TAN 3304, frente da Juliette, autorização para Brasília, TANO 05. TAM 3304, bom dia, informação Juliette confere, Brasília 380, aguarde para a cópia número 2, prepare a Arbor após Elefa, aguardando cópia. Arbor, transição Elefa, obrigado. TAM 3663 na escuta do solo. Está totalmente pronto para o pushback. 5345 airborne at 56. Just confirm the transponder 5515. Call now Salvador departure 119.35. Have a nice trip. Thank you. 5515, change. TAM 6312 pronto, cópia. Pronto, cópia, 6312. Autorizado Recife, nível 350, via Upper Whisky 58. Decola da 10, curva esquerda, no perfil da saída Puca, transição Aracaju. O controle em 119, decimal 35, e aciona 5536 no transponder. Hotel 3330. 350 para Recife, decola da 10, curva esquerda, Puca, Aracaju, Upper Whisky 58. Controle 1935, 5535 no transponder, Janeiro 6393. 5536 no transponder, apenas confirmando. Confirme o portão. Tá no 10. Gente, no 10, chama pronto para o pushback acionamento, Oceaner 6312. Vai chamar pronto. Não pegou a primeira, senhor, por favor? Afirmativo, a primeira 126, decimal 85, como é que estão o Juliette? Afirmativo, 2685, contato, obrigado. Tá. Brasília, nível 380, decola da 10, curva direita, no perfil da saída Arbor, Alfa Romeo, Bravo, Oscar Romeo, após a posição Elefa, Eco Lima, Eco Foxtrot Alfa, quando intercepta Pesulu 17. O controle em 119, decimal 35, e aciona 5541 nos respondos. Afirmativo, está autorizado Brasília, nível 380, decola da pista 10, primeira curva à direita na saída Arbor, transição Elefa. Upper Zulu 17, depois 10935 ao controle, 5541 ao transponder, portanto 3304. Repetindo, Cruzamento correto, continua.